Longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz. Por meio dela estou crucificado para o mundo. Longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz. Por meio está crucificado para mim.